Sabe por que eu tô te fazendo medo, mulher? Porque eu morro de medo de te perder. Fala com o fenômeno, bebê. Cê vai chegar pra terminar e vai lembrar que só eu mato sua sede na cama. E vai pensar em me xingar e depois vai lembrar que sem meu cheiro cê chora. E cê vai ver que ser solteira não é um mar de rosas. E vai querer voltar, mas o tempo não volta, não volta. Outro beijo cê vai estranhar, outra cama não vai combinar, o carinho vai te incomodar, o abraço vai te sufocar. Outro beijo cê vai estranhar, outra cama não vai combinar, o carinho vai te incomodar, o abraço vai te sufocar. Porque eu morro de medo de te perder. Cê vai chegar pra terminar e vai lembrar que só eu mato sua sede na cama. E vai pensar em me xingar e depois vai lembrar que sem meu cheiro cê chora. E cê vai ver que ser solteira não é um mar de rosas. E vai querer voltar, mas o tempo não volta, não volta. Outro beijo cê vai estranhar, outra cama não vai combinar, o carinho vai te incomodar, o abraço vai te sufocar. Outro beijo cê vai estranhar, outra cama não vai combinar, o carinho vai te incomodar, o abraço vai te sufocar. Tô fazendo medo, porque eu morro de medo de te perder.